luz tua tão divina, anjo que no peito ainda e sempre chamo, nas horas difíceis imersa em neblina, nos fulgores acesos de efêmero bálsamo, anjo que em dor ainda e sempre chamo, quando o sol de inverno me beija na fronte, ungida das lágrimas que por ti derramo, e tu purificas na luz de que és fonte. Quando a saudade fria me beija na fronte, poisa-me na alma o teu toque ainda, como nuvens rosa aflorando o horizonte, perfumando a brisa de uma paz infinda. Poisa-me na alma o teu toque breve, em bondade de anjo que me enche de luz. Talvez sejam asas branquinhas de neve a elevar-me o peso da tão minha cruz. Filha minha e sempre, que me enches de luz, meu anjo da guarda que de noite e dia meus incertos passos apoia e conduz. Fica eternamente em minha companhia. Anjo da Guarda, um poema da poetisa Tera Sá, dedicado à sua filha Diana. Na voz de Ruth Gomes.